A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs, que bênção é poder ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, que bênção maravilhosa, não há como definir a extensão, a largura, a altura, a profundidade, a infinitude dessa palavra. Nós vamos ler mais um capítulo da palavra do Senhor, segundo livro de Reis, no capítulo 6, hoje. Segundo livro de Reis, no capítulo 6. Tenho certeza que será mais um capítulo para nos edificar. É um capítulo que fala sobre Eliseu fazendo flutuar um machado e depois Eliseu cegando os arameus. Por um lado, uma grande bênção, por outro lado, um retrato histórico desse conflito ali no Oriente Médio, o rei da Síria também cercando Samaria. De qualquer maneira, a palavra vai nos falando todo o tempo no coração. Nós vamos ler o capítulo 6, mas antes disso, a equipe devocional de abertura nos mandou um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim: quando suplicamos a Deus como nosso Pai e quando damos graças a Ele por aquele que tem feito, por aquilo que tem feito por nós, podemos descansar nos braços do Pai, aquele que sustenta o universo. Aí no título ele diz: semeando com lágrimas, colhendo com alegria. O semeador saiu a semear, e saiu a semear a boa semente. A semente é a palavra de Deus, nossa semeadura. O semeador enfrentou toda sorte de oposição. Os homens pisaram a semente, as aves comeram a semente, os espinhos sufocaram a semente, as pedras feriram a semente e o solo duro nem sequer recebeu a semente. Perseguiram a semente os homens, os espinhos, as pedras, as aves. A semeadura é feita com lágrimas, mas a colheita, farturosa, é realizada com alegria. Eles nos desejaram um bom dia, nós desejamos a todos também um bom dia, uma boa noite e bênção para todos os dias de nossas vidas. Louvado seja Deus por essa palavra do reverendo Hernandes. Agora vamos fazer a leitura do segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 1. E vamos ver um milagre. Milagre que pode acontecer às nossas vidas e deve acontecer desde que nós tenhamos fé. Eliseu faz flutuar um machado. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês o lugar em que moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós? Vamos até o Jordão e ali cada um de nós cortará um tronco a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu aqueceu dizendo: Ide. Então um deles o convidou: Queiras vir com os teus servos? E ele respondeu: Irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio e ele imediatamente gritou: Ah, meu senhor, esse machado fora tomado de empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou: Onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: Pega-o. Ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Irmãos e irmãs, eu vou ser bastante direto, bastante objetivo. Pegando essa ideia do machado como os conflitos da vida, nós podemos imaginar que, às vezes, por empréstimo, às vezes não por empréstimo, por aquilo que possuímos mesmo, muitas vezes eles têm algum problema e caem nas águas do rio. As águas do rio da vida, do mar da vida. Esta é a hora onde nós clamamos ao Senhor. E aqui foi o homem de Deus Eliseu, mas hoje podemos pensar no próprio Deus, em Cristo Jesus. Ele vai saber onde está o machado. E vai providenciar um galho, vai fazer flutuar esse machado, e nós teremos condição de pegar o machado novamente. Vamos estender o braço e tomar o machado nas mãos. Então, irmãos e irmãs, não fiquem com medo, nem andemos ansiosos por coisa alguma, diz a palavra, porque o Senhor que estás no céu providencia para nós. Ele está nos céus e nos acompanha aqui também. É onipresente. Ele está atento a cada machado que nós perdemos e ele está pronto, sobretudo, para nos fazer recuperar os machados que encontramos, que perdemos por um instante e que podemos reencontrar em nossas vidas. Não andemos ansiosos por coisa alguma. Diz a palavra do Senhor num outro texto, e eu não vou entrar nele agora para não tomar o tempo, como disse, você é bastante objetivo. Então, se você perdeu ao longo da vida muitas coisas, e nós perdemos muitas coisas ao longo da vida, se você perdeu e por um minuto se sentiu triste, se sentiu até desesperado diante dessa situação, não temas, segue adiante e não olhe para trás, segura nas mãos de Deus e vai, porque ele é capaz de fazer subir o machado e fazer flutuar sobre as águas, e você vai pegá-lo, vai estender o braço e tomar o machado nas suas mãos. Que em nome de Jesus, essa primeira perícope, ou pequeno trecho do versículo 1 ao versículo 7, possa nos dar essa coragem e essa fé de saber que o Senhor está atento às nossas necessidades e tudo aquilo que perdemos poderá ser recuperado se nós tivermos a nossa fé em Deus todos os dias de nossa vida. Amém. Versículo 8. Aqui já é o conflito e o restante do capítulo vai falar desse conflito no Oriente Médio. Eliseu cega os arameus. Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Olha só, Eliseu era usado por Deus para revelar a Israel a estratégia dos sírios. Deus pode fazer o que desejar, quando desejar, como desejar. Não estou defendendo guerra, nem um lado, nem outro. Estou só dizendo que quando Deus levanta um profeta, esse profeta poderá ser usado de diversas maneiras. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou os cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou-o. Lembre da devocional de abertura. E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Aqui, irmãos, quando o profeta está falando isso, ele está falando da presença divina. Ela é maior do que o exército inimigo e está falando de anjos também. Soldados celestiais, vamos dizer assim, né? Seres celestiais, melhor definição, seres celestiais que representavam um maior número do que o exército contrário. Então, ele disse: não temas, porque Deus providenciou um exército celestial, forças celestiais que vão nos dar vitória nessa batalha. Meus queridos, o medo faz parte do ser humano. Gostaria que você guardasse isso. O medo faz parte do ser humano e quase sempre está associado à perda. Essa é uma questão que nós trabalhamos muito em psicologia. O medo faz parte do ser humano e quase sempre está associado à perda. Ou seja, a perda é geradora de medo no ser humano. especialmente a nossa incapacidade de ver Deus operando em todas as dimensões. Na medida que nós não vemos Deus operando em tudo, ficamos com medo. Medo de perder. Eliseu havia chegado a um nível de comunhão com o Espírito de Deus que podia perceber o poder que havia na realidade invisível. Ele via o invisível das hostes dos céus ao seu redor, muito superiores às que se apresentavam ali como realidade visível, mediante o exército humano dos sírios. A exortação, exortar significa chamar para o caminho, a chamada para o caminho, para que tenhamos coragem, aparece muitas vezes nas escrituras sagradas. Nota-se que sempre vem acompanhada de alguma afirmação de consolo e esperança, como aqui, mas também em Isaías 41, no Novo Testamento, Lucas 2, Lucas 12. Nosso maior receio não deve estar aqui, irmãos, onde tudo é passageiro, nem vir de qualquer pessoa ou coisa, mas devemos nos preocupar com a vida eterna. E por isso que, de fato, é o maior medo humano, é que Jesus Cristo veio trazer completa solução e proteção. Esse é o maior medo humano. Há no interior do ser humano um medo para com o futuro. Onde ele vai estar, onde ele não vai estar, o futuro. E alguns acham que vão reencarnar, outros acham que vão acabar, os materialistas, né? Os evolucionistas acham que vão ficar reencarnando 50 vezes. Os materialistas acham que vão acabar em pó, né? Que vai acabar tudo. Acaba o corpo, acaba a alma, acaba tudo. Mas nós temos que saber que esses medos são, de fato, um alerta para o fato de que nós podemos entender que Jesus Cristo veio trazer completa solução e proteção. Lucas 12, 32, João 3,16, João 10, versículo 10, João 14. 6, 16 e 17. A companhia sempre presente do Espírito de Deus, que está agora falando com você e comigo, é exaltada poeticamente pelo salmista, enfatizando que até na pior hora da vida não estaremos sós. Por isso não precisamos ter medo. Ele estará conosco, nos ajudando na travessia dessa vida, dessa dimensão, para sua maravilhosa e eterna cidade, o clássico Salmo 23, versículo 4. Essa é uma nota de rodapé da BKJA e vale a pena você se aprofundar nessa ideia e se livrar desse medo da perda eterna da sua vida. E Jesus pode conceder uma vida abundante agora e uma vida eterna no futuro, depois que você o aceitar, desde que você o aceite como salvador do seu pecado. Veja, ele pagou a sua dívida, pagou o seu pecado. O homem que perdeu o machado estava com medo porque ele estava perdendo algo que ele tinha emprestado. Nós temos medo do que vai acontecer depois da vida? Não tenha medo, porque Jesus já pagou o seu pecado, ele agora quer ser o senhor da sua vida, mas não ser senhor para conduzi-lo a uma vida religiosa chata, insuportável, que fica julgando as pessoas, que fica policiando as pessoas. Irmãos, a igreja precisa deixar de ser policial. O que nós vemos na igreja, em muitos casos, é isso, né? Polícia para quem precisa de polícia. A igreja fica policiando o comportamento, os usos e o costume e os costumes uns dos outros. Por isso muita gente se afasta, por isso muita gente não se aproxima, porque a igreja quer ser policial do comportamento humano. Não é isso que Jesus veio fazer. Olhe para a história de Jesus e você vai ver que não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer vida e vida em abundância e depois vida eterna. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Versículo 17. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: Ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos de fogo em torno de Eliseu. Então, esses cavalos de fogo, carros de fogo, perdão, cavalos e carros de fogo representam a hoste angelical, os anjos. Que pode ter certeza são uma realidade. Eu já os vi, e não vi uma vez, vi mais de uma vez. E não estou maluco por isso, nem mandando os outros terem visão, a mesma visão. Isso é um propósito de Deus para a vida de centenas de pessoas ao longo dos séculos. E eu tive essa graça. E quero dizer a você que o Senhor tem anjos para nos abençoar, não é para policiar. Eu vou ficar repetindo isso até que pelo menos um de todos os ouvintes entenda: a igreja é para trazer vida e vida em abundância e vida eterna, não para ser policial. Deixa os policiais fazerem o trabalho deles. Que Deus os abençoe. E que não haja distorção também no trabalho deles. O fato é que os anjos estavam ali. Por isso que Eliseu disse que era maior o número daqueles que estavam com ele do que os que estavam no exército inimigo. Versículo 18. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé. Yahvé, para você que está começando a ouvir hoje, porque sábado ainda nós recebemos mais um nome. Então, você que começou a ouvir hoje, é a forma, uma das formas de nós pronunciarmos o nome do Senhor. O melhor seria não pronunciarmos. Ele é impronunciável. Ele é o eu sou, ou o nome, Hashem. Não há. Porque quando você dá um nome, você ajuda a definir uma pessoa. O melhor seria não definir, mas para que nós pudéssemos entender, a Bíblia coloca assim: quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim ao grande eu sou, o Criador, o Eterno, o Libertador, o Salvador, que nós chamamos de Yahvé. Rogo-te que firas esses homens de cegueira. Veja, nesse caso é um conflito. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu, porque os homens de Deus têm poder. Deus tem poder e ele reparte com os homens e as mulheres de Deus, filhos e filhas dele. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: não é este o caminho, nem é esta cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrarem em Samaria, Eliseu orou: Yahvé, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, E eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: devo matá-los, meu aba, meu pai, paizinho? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: não. Essa é a primeira vontade de Deus. Desde a criação, Deus não deseja que ninguém, nunca desejou que ninguém morresse. A morte foi consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, sempre que possível, Deus procurou evitar. Em algumas vezes não foi possível. Mas aqui foi. Ao que lhe respondeu o profeta: não, porventura costuma tirar a vida daqueles que a tua espada e teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu senhor. O rei mandou que fosse servido um grande banquete. Depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Mais um relato desse conflito interminável de parentes ali no Oriente Médio. Irmãos, antes que venha algum policial dizer Deus deseja a vida e ele deseja mesmo, e alguém venha dizer, mas muitos momentos, como no dilúvio, ou outros momentos quando povos foram exterminados por ordem do Senhor, antes que venha algum policial cristão travestido de policial, eu quero dizer, ou policial travestido de cristão, eu quero dizer, a vontade primeira do Senhor é a vida. Mas em muitos momentos, como em Sodoma e Gomorra, como no período da Arca de Noé, no período de alguns conflitos onde o pecado tinha chegado a um patamar absurdo, Deus sim estabeleceu o seu juízo, assim como estabelecerá no juízo final. Então aconteceu, pastor? Aconteceu. Em Sodoma e Gomorra, no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, em cidades que foram totalmente destruídas na terra de Canaã. Então aconteceu sim. Mas não porque Deus se alegrasse com isso, e sim como consequência do pecado que o povo estava vivendo. Dando prosseguimento ao último bloco, o rei da Síria cerca Samaria. Último bloco, irmãos, irmãs. Depois disso, Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Shomron, ou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até grande fome, que se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Olha a situação. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: socorre-me, senhor meu rei. Diante do que respondeu: se o senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim, o rei lhe indagou: o que te aconteceu? E ela explicou: essa mulher me disse, entrega teu filho para que o comamos hoje. Olha a situação que ele chegar, que amanhã comeremos o meu filho. Já estavam se alimentando dos filhos. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos no dia seguinte. E eu lhe disse: agora, pois, dá o teu filho para que comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro, e o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Pano de saco geralmente era usado, o rasgado pano de saco, para expressar dor, lamento, e nem podia ser diferente onde as pessoas estavam trocando os filhos para se alimentar deles. Só que uma comeu o filho da outra, se alimentou do filho da outra, e a segunda depois não queria dar o seu filho. Tragédia. Então disse o rei: que Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Elixá, Ben Shafat, ou Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final desse dia. Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei fez-se preceder por um mensageiro. Mas antes que esse chegasse até ele, Eliseu declarou àquelas autoridades: vistes como esse filho de assassino mandou-me cortar a cabeça, ficai, pois, atentos. Assim que o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando-o para fora e a porta trancada. Porventura, não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou: isso é um castigo que vem de Yahvé. Que razão teria ainda para ter esperanças no Senhor? E aí nós vamos ver a sequência. Não perca, para você acompanhar as consequências de tudo que está relatado aqui. Que Deus abençoe cada irmão e cada irmã. Fechamos com esse trágico relato das famílias tendo que se alimentar das crianças, o rei da Síria cercando Samaria, Eliseu fazendo flutuar um machado, Eliseu cegando os arameus, o profeta acalmando e dizendo: não tenhas medo, porque são mais numerosos os anjos que estão conosco e aqueles que estão com eles. E que o Senhor nos livre de todo medo, na certeza de que Ele é o bom pastor e tem preparado para nós vida plena, abundante e eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa, consoladora do Espírito Santo seja conosco e conosco permaneça, assim como com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.